tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Venha chorando, mas venha. Venha chorando, sorrindo, venha cantando. Venha chorando, mas venha. Olha o tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Olha o tempero verde. Olha o tempero, olha o tempero verde. Venha chorando, mas venha. Venha chorando, sorrindo, venha cantando. Venha chorando, mas venha. Olha o tempero verde. Mulher bonita não paga. Mas de vez em quando leva. Pode ter certeza disso. Olha o tempero verde.